Eu diria que você vai entender boa parte das ações da Rede Globo hoje, boa parte das ações dessa Rede Globo hoje, como uma tentativa de evitar a convergência digital. Porque na hora que se tiver a convergência digital, ela não vai ter só de player, de concorrente, a TV Record, a TV SBT, vai ter como concorrente as operadoras de telefonia, vai ter como concorrente os provedores de conteúdo na internet. Então, e nessa briga, a Rede Globo é uma empresa de 6 bilhões de dólares ano, talvez, contra uma que só na cidade de São Paulo fatura 14 bilhões, que é a Telefônica. Ou seja, o que nós estamos vivendo é um processo de convergência digital que eu vou procurar mostrar, que extrapola a luta entre gigantes, porque a rede permite a emergência exatamente do cidadão como um elemento que pode gerar conteúdo. Os meios de comunicação de massa, eles são centralizados, unidirecionais, são pouco interativos, analógicos, fundamentalmente nacionais. Ou seja, rádio, TV, jornais, o poder da audiência em relação a isso era limitado, não que não existisse, era limitado. E, no máximo, você podia criar novos conteúdos para essa mídia, que já é bastante coisa. A internet inaugurou um outro tipo de comunicação, que é interativa, é multidirecional, ela é transnacional. Os seus usuários não são receptores ou são emissores. Quando você se conecta na internet, se você ficar só olhando a tela como você faz na televisão, a luzinha vai ficar piscando e não vai acontecer nada. Você tem que interagir o tempo todo, escolher rotas de navegação. Por isso que o termo correto não é emissor, não é receptor. Eu acredito que o termo correto é interagente. A arquitetura de informação da rede, ela é outro fator importante. Ela garante a troca de pacotes digitais de maneira livre, anônima. E isso é o que garantiu o seu enorme sucesso. A internet, portanto, ela disseminou uma comunicação baseada na liberdade e na diversidade. A liberdade na internet, eu queria deixar claro, é a fonte dos grandes avanços tecnológicos. Nela, qualquer usuário pode criar uma interface nova, conteúdos, tecnologias novas. Imagine se eu tivesse que pedir autorização para 10 diretores para criar o modo gráfico da internet. O Tim Berners-Lee pediu autorização para quem? Para criar o modo gráfico da internet. Muitas pessoas falam que a internet é a web, mas a web só surgiu em 92. Na verdade, por um desenvolvimento no final dos anos 80, do chamado modo gráfico, aquele que a gente põe HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Aquilo é um dos protocolos da internet. Aquilo não é a internet, a internet já existia antes e já existem várias aplicações diferenciadas. Exemplo, voz sobre IP, FTP e tantas outras. Ou seja, o Tim Berners-Lee, engenheiro inglês, pediu autorização para alguém para criar o modo web. E depois, anos depois, alguém pediu autorização para criar o Google. Ou seja, o avanço tecnológico brutal se baseia em duas coisas. A rede, ela é não proprietária, não tem dono. Os protocolos não são protegidos por patentes, então eu posso criar sobre eles. E outra coisa, eu posso criar não só conteúdos, que nem eu fazia na velha TV. Eu posso criar conteúdos, formatos e tecnologias. Eu posso criar voz sobre IP, que é recente, imagens sobre IP. Eu posso criar coisas como o que vem por aí, uma internet 3D que nós mal começamos a construir em três dimensões. A França tinha um outro tipo de rede. A França era o país mais informatizado relativamente do mundo. Quando a internet explodiu nos Estados Unidos, existia uma rede que se chamava Minitel. Uma rede centralizada, onde a inteligência dela estava nos grandes computadores controlados pela empresa estatal. Sabe o que aconteceu com a Minitel? Fracassou. A inteligência da internet não está no centro. Está na máquina. Está aqui. A inteligência está nas pontas, está na periferia. Esse modelo, ele aparentemente é simples. A internet é uma mídia? Não, a internet é um arranjo comunicacional. Ela tem pelo menos uma camada física controlada pelas operadoras de telecom, tem uma camada de rede que é totalmente aberta, mas que garante o transporte monte de pacotes. E ela tem, aonde está a periferia dela, a última camada, onde não paramos de criar coisas. A internet é uma obra inacabada. Olha só, o HTTP foi criado em cima do TCP e do IP. São formas de comunicação, protocolos, regras de comunicação. A internet, então, está em ligeiro crescimento. Ela mal começou a se organizar. Portanto, o que que a internet é? A internet é uma rede reconfigurada o tempo todo pelos seus usuários. E se você barrar essa possibilidade, instaurar nela as hierarquias das empresas, você vai matar a criatividade. A internet é feita colaborativamente. Agora, como toda tecnologia, como toda, quase toda tecnologia, a internet ela é ambivalente. O que que é isso? Uma mesma aplicação serve a interesses conflitantes. Não sei se eu estou sendo claro. Ela serve a interesses contraditórios. E a internet, ela serve o YouTube, que as pessoas dizem, ah, o YouTube é uma coisa de moleque, safado, eu não vou proibir na minha escola, não tenho o que fazer. Cuidado, porque isso aqui é o YouTube, o canal da Câmara dos Lordes. Esse é o Lord Putman fazendo uma comunicação via YouTube. A Câmara dos Lordes, que não é um parlamento qualquer, ela tem funções judiciárias na Inglaterra, na Grã-Bretanha, ela depende de credibilidade. Eles não estão brincando quando eles vão no YouTube. Ah, brinca aí que eu também quero me divertir no YouTube. Eles sabem que eles têm que ir para a internet, eles têm que ir para o YouTube. Eu não estou falando de um Lord, eu estou falando da Câmara dos Lords. A Wikipedia, ela é uma maior enciclopédia do planeta. Muitos professores dizem, eu proíbo que use o Wikipedia, aquele verbete, aquela coisa ligeira, de baixa qualidade. Desde quando enciclopédia tem alta qualidade? Enciclopédia é ligeira, é obra de referência. Então, eu tenho uma produção, repare, isso aqui é antigo, tá? Em língua inglesa, 2.559.000 verbetes. Sabe quanto tem a Enciclopédia Britânica? Você sabe quanto tem? Não chega aos 435 mil que em língua portuguesa tem. Mas repare, eu ainda vou estudar essa questão. Olha em polonês, 546 mil. Na Polônia, as pessoas fazem mais verbetes, porque isso aqui é uma enciclopédia colaborativa, tendo um número muito menor de pessoas do que em língua portuguesa. Na França também, na Itália também. A Itália cabe no estado de São Paulo, em termos populacionais. Olha que interessante. Mas a internet abre espaço para coisas que as pessoas dão risada quando surge, dão risada. Teve um cara chamado Carl Sagan, infelizmente morreu, um cientista e disseminador. Ele criou esse projeto aqui, Set at Home, projeto de rastreamento das ondas de rádio que são emanadas pelos satélites naturais, pelas pulsares, pelas estrelas, e ele queria separar ondas de rádio que são captadas por antenas e satélites artificiais da NASA das, na verdade, possíveis ondas de rádio que representassem comunicação extraterrestre. Obviamente falaram, o cara é doido. Eu vou te dar dinheiro para você montar um supercomputador para processar esses dados, você não tem o que fazer. O que os cientistas fizeram? Como a ideia é muito boa, eles fizeram um projeto que chama computação distribuída em casa. Então, quando o seu computador, ao invés de você deixar ele entrar na tela de descanso sem fazer nada, você baixa um cliente da NASA, um softwarezinho, e toda vez que ele, teu computador não está processando nada, esse softwarezinho entra na internet, busca um conjunto de dados da NASA, processa no seu computador e devolve para a NASA. Quando você começar a usar, ele para de fazer. Então ele usa 1,5 milhão de voluntários que usam o seu processamento desperdiçado em seus computadores para ajudar a processar informações da NASA. O sucesso dessa lógica foi tão grande que nós temos o projeto Einstein, o projeto de, você quer ver? Encontrar, aqui ó, África at home, encontrar lógica de endemias no continente africano com a massa de dados que se coleta. Aí você entra, você baixa esse cliente no seu computador e começa a ajudar. São tantos projetos voluntários de computação distribuída em rede que se criou o Green Republic. Ou seja, você tem um uso da rede fantástico. Esse é a mãe do jornalismo colaborativo, Slashdot, um jornal de nerds. Esses caras, eles são matéria obrigatória para quem cobre tecnologia, porque quem está criando tecnologia vai se informar pela Folha de São Paulo, pelo barará, barará, não, vai se informar pelo Slashdot. O Slashdot tem um sistema de colaboração onde quem lê posta a notícia, quem participa também é produtor. O On My News é um jornal que enfrenta o conservadorismo coreano. É um jornal feito pelo cidadão, o cidadão repórter. O repórter que cobre, por exemplo, uma manifestação lá no Iraque, é do Iraque. Não é um correspondente coreano no Iraque com a visão dos coreanos. É a visão daquela população que está cobrindo. Ou seja, a participação cresce na rede, o Global Voice, o WordPress, que é uma forma de você fazer blog. Hoje, o WordPress, ele é um software de código aberto que permite que você crie blogs. Ah, ninguém usa código aberto, software livre, coisa de moleque. Sim, um deles hoje é presidente dos Estados Unidos, o Obama, o site dele e o site da Casa Branca e também do Ministério da Cultura é feito com ferramentas livres WordPress. E tem escola pagando tubos para usar ferramenta de edição de não sei o que, não sei o que lá, sendo que você tem um software aberto que você pode baixar e instalar em qualquer lugar, desenvolvido pela rede de modo colaborativo. Você tem o Jamendo. O Jamendo é o quê? Você quer ficar famoso se você é músico? Bata numa gravadora, só se você for bobo. Só se você for bobo. Se você quiser, se você for bom, coloque a sua música no Jamendo. Tem mais de 13 mil álbuns de grupos que liberam as suas músicas exatamente para ficar conhecido. Ele fica conhecido aqui, fica conhecido no mundo inteiro. E esse é o Facebook, que é uma rede social. Facebook que você pode dizer, eu não uso porque eu não vou perder meu tempo. O Facebook é uma rede de relacionamento. O Obama fez a campanha fortemente baseado no Facebook. No Facebook ele fez no MySpace. No MySpace ele fez no Twitter, um nanoblog, onde as pessoas escrevem 140 caracteres por vez. O Azenha deve escrever demais no Twitter, ele também está rindo. O Obama tinha 126 mil norte-americanos seguindo o que ele postava, porque ele postava do celular. O Twitter é um blog nano, microblog, que você põe no celular. Então o Obama fez a seguinte lógica da campanha: eu vou informar a sociedade americana e a imprensa não com release. O release sai meia hora depois. A notícia sai na hora por quem está fazendo a história. Sai direto no Twitter. Ou seja, essa é uma campanha do meu Twitter. Eu pus só para vocês verem. Tá aqui. Você pode notar que não é tão... Olha só, o Obama é um pouquinho mais forte. Hoje já tem mais de 1 milhão. Meio grave, né? Mas tudo bem, vou fazer de conta que ele é mais conhecido que eu. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o filósofo hoje, na minha opinião, de tecnologia mais importante, o Landon Winner, ele deixa claro: tecnologias não são simples meios para a atividade humana, são também poderosas forças que atuam para remodelar essa atividade. Isso não quer dizer que as tecnologias são neutras. Não, elas são criações que beneficiam, incentivam ou limitam e condicionam determinadas tendências que já existem na sociedade. Depende de como você vai colocar o uso dessas tecnologias. Hoje, não é nenhum exagero nós afirmarmos, eu esqueci de desligar aqui o celular, desculpa, de afirmarmos que existe uma revolução informacional em curso. O que é uma revolução informacional? É o seguinte, quando eu digo informacional, é para entender bem que eu não estou usando uma força de expressão para falar em palestra. Não foi da melhoria do cavalo que nós chegamos à revolução industrial. Não foi alimentando melhor que se inventou a máquina, não. O que eu estou dizendo aqui, que não é o aumento do potencial da velocidade de máquinas que eu cheguei à revolução informacional. O que eu estou dizendo aqui é que a revolução informacional trabalha com a capacidade de processar, armazenar informação. Portanto, são tecnologias da inteligência. É outra coisa. Elas não aumentam a força física do homem. Elas aumentam a capacidade de transformar informação em conhecimento. Elas não aumentam a lógica de reprodução, mas a lógica de inovação. Elas saem do regime de repetição para um regime de invenção. Ou seja, a assimilação e uso dessas tecnologias podem reconfigurar práticas comunicacionais. E eu queria deixar bem claro que a humanidade tem uma ruptura, na minha opinião, que ela não tinha conseguido até então. Eu chamo essa ruptura de metalinguagem digital. A metalinguagem digital é exatamente o quê? Toda língua do mundo, chinês, coreano, português, inglês, toda manifestação semiótica, seja icônica, simbólica ou um índice, ela pode ser transformada em 0 e 1. Ou seja, a metalinguagem digital, ela permite que você liberte os conteúdos completamente do suporte. E aí é que está o problema. O digital liberou o som do vinil, o texto do papel, a imagem da película. A digitalização crescente dos bens simbólicos é a base que está afetando toda a indústria de intermediação. É essa questão que precisa ser compreendida. Não é uma questão moral, é uma questão concreta. O digital libertou do suporte. Então, aquela prática que eu fazia na minha juventude, que eu pegava uma bolacha, um 3 em 1, pegava um discão, colocava ali, gravava a fita, duas músicas, trocava o disco, botava outro, gravava mais duas, mais três, fazia frente naquela fita cassete, entregava pro meu primo, tocava nas festinhas, botava no carro, deixava reproduzir. Naquela época ninguém chamava isso de pirataria. A rede e o digital transformou práticas corriqueiras e cotidianas em práticas que são de amplo domínio. Então, o que aconteceu? A indústria de intermediação falou: isso agora, a partir de agora, isso que vocês faziam é crime. A digitalização, ela fez outra coisa. Ela reunificou as artes e as ciências. O Renascimento tinha separado. Artista é um negócio, cientista é outro. Arte é uma coisa, ciência é outra. Hoje, para você ser um mega músico e explorar as possibilidades que você tem do som, você tem que ser também um pouco técnico, um pouco entendido dessas tecnologias. A digitalização, então, ela está expandindo as redes informacionais e está criando, a partir de uma única metalinguagem, aquilo que nós podemos fazer e que é a base da cibercultura, que se chama remix, a remixagem. A remixagem, a prática recombinante, que é muito comum na história cultural da humanidade, nas redes fica muito evidente. As redes digitais, portanto, recolocaram essas práticas recombinantes como vitais para a criatividade. Observe a atividade dos fãs na rede. No Brasil, nós temos um site de um pessoal que está escrito errado aqui, eu peço desculpa, é fã com A, fan subbers, ou fan subtitles. Subtitles são legendas. A molecada vê um filme japonês, ou um filme qualquer, uma série, e fala: eu vou traduzir isto. Pega um softwarezinho corriqueiro, baixe o filme na rede, mete uma legenda que fica melhor que as traduções profissionais, a maior parte das vezes. Só num site de subtítulo no Brasil, imagine nos outros países que estão mais conectados, nós temos 90.528 usuários. Só no Haito, no fansubber.org, nós temos 24 mil. Tudo isso é considerado pela indústria do copyright como prática criminosa. Aqui está o site do Haidu, aqui está do Fansubber, aqui está um concurso de quem tem a melhor legenda. E tem uma outra coisa que se chama, que aí é inaceitável mesmo, que as redes permitem, como os fãs ativos, que é a prática do fanfic. Fanfic de ficção. O professor de cibercultura e de mídia digital, Henry Jenkins, autor do Cultura da Convergência, ele diz: os fãs têm sido o segmento mais ativo do público midiático. são grupos que ganharam força com as redes digitais. Repare, praticam aquilo que William Gibson afirmou ser a característica fundamental da cibercultura, que é a remixagem e a criação recombinante. Repare o que é agora a criação recombinante. George Lucas in Love. O que é isso? O cara pegou essa figura aqui, vocês devem conhecer. Eu adoro, as minhas metáforas são todas com a guerra nas estrelas. Este Darth Vader. O cara juntou o Darth Vader com o Shakespeare in Love e montou um filme de 40 minutos chamado George Lucas in Love. Esse filme, eu poderia mostrar que vários outros são práticas que são antigas, que você fazia no quintal da sua casa. Você falava, eu sou o National Kid, saia com aquela capa de plástico. Na rede, a molecada faz isso usando as tecnologias disponíveis, ou seja, recombinando, mudando a história, contando a sua própria história. Só que o Walt Disney, que copiou toda a obra dos irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, tudo, acha que agora o que ele fez recombinando essas obras não pode. Agora isso deve ser crime. Afinal, agora que eu sou o Império, vocês fiquem na sua. Star Wars. Está aqui, tem várias histórias, e essa é a história mais legal, Harry Potter. Harry Potter é o fanfic mais famoso, tem várias histórias. A molecadinha faz, na verdade, o seguinte, olha. Uma menina de 12 anos fez um jornal dizendo como seria a cobertura da vida dentro do mundo de Hogwarts. E aí ficou um sucesso tão grande, ela tinha 200 colaboradoras, pivetes, todas molequinhas na rede. A Warner Brothers falou, criminosos, violadores do copyright. Os intelectuais nos Estados Unidos montaram Defense Against the Dark Arts, ou seja, a defesa contra as artes obscuras, que na verdade é uma própria piada que tem ali dentro, tirada do Harry Potter. E essa menina foi absolvida depois de muita briga judicial quando ela tinha 18 anos. Ou seja, o que estimula a recombinação são as possibilidades tecnológicas, não só, mas práticas antigas que nós já fazíamos e que todos nós achávamos saudáveis. Na rede, tudo isso passou a ser considerado absurdo. Só que você sabe que o que, para concluir, a rede tem de melhor? Repare que isso aqui não é novo. Eu peço desculpas, eu não consegui refazer. 28/9/2008. 9 de setembro. O ano passado. As maiores audiências da internet, por favor. Yahoo, mecanismo de busca. Google, mecanismo de busca. YouTube, repositório de conteúdo. Windows Live, mecanismo de busca. Facebook, rede social. MSN, comunicador instantâneo. Wikipedia, repositório de conteúdo. Blogger, repositório de blogs de conteúdo. Yahoo Japão, mecanismo de busca. Repare uma coisa, entre as 10 maiores audiências da internet, onde está a CNN? Onde está a Rede Globo? Onde estão os grandes móveis de comunicação tradicional? Eles não estão. Sabe por quê? Repare que, tirando mecanismos de busca, são repositórios de conteúdo. Uma parte da humanidade, das sociedades, querem participar. O que é o YouTube? O YouTube é um lugar que você põe o seu vídeo, o vídeo que você quer. Ou seja, e mais, para concluir, esses repositórios que eu mostrei para vocês, olha que interessante agora a tecnologia que eles usam. Olha lá, Yahoo FreeBSD é o maior caso de software livre do mundo, o Yahoo. Não é à toa que a Microsoft quer comprar. Vai ser uma piada, a Microsoft vai ser dona do maior caso de software livre do mundo. E se eles tentarem migrar, eu tenho pena deles, porque não funciona em Microsoft, em Windows, o software que auto-executa tudo e que é hoje o responsável pela lentidão nas redes e a troca de coisas sem sentido como vírus, que são programas auto-executáveis. Google, Linux, YouTube, Linux, Windows Live, obviamente, Microsoft, Facebook, F5, que é um tipo de Linux, e Apache, MSN proprietário, Wikipedia, Linux, Blogger, Linux, Japão, Yahoo, FreeBSD, supremacia total de software livre como hospedeiro, como sistema operacional de rede. Ou seja, O que eu queria mostrar para vocês, eu errei na minha apresentação, ela ficou um pouco grande. Mas eu queria mostrar que as redes, elas estimulam efetivamente a participação das pessoas, não só o lado de lá, o lado de quem fala, mas estimula basicamente novos formatos, novos conteúdos e uma coisa muito interessante, caiu enormemente o custo para se tornar um falante. E as arquiteturas distribuídas facilitam a liberdade de expressão. Ou seja, hoje o problema não é falar. Eu consigo rapidamente falar, rapidamente articular um blog, um site que pode ser de qualidade gráfica e de conteúdo superior a dessas mega empresas de comunicação. Agora, o que eu tenho que conseguir é ser ouvido.